Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Não perca tempo, salve uma vida. Este é o mote de uma campanha que visa diminuir a mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Foi lançada em Portugal pela Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Para nos falar sobre esta doença, temos connosco em estúdio o médico cardiologista Hélder Pereira, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Garcia de Horta em Almada e também presidente da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Vai responder às questões de Sofia Loução do Projeto Seixal Saudável. O infarto agudo do miocárdio constitui uma causa importante da mortalidade em Portugal. Mas apesar de ser um tema muito falado nos meios de comunicação social, muitas pessoas não sabem identificar os principais sinais de alarme. Será que nos podia explicar de uma forma simples o que é um infarto agudo do miocárdio? O infarto resulta da oclusão de uma das artérias que irriga o coração, que são as artérias coronárias. Ao longo da nossa vida, as nossas artérias vão envelhecendo, mas mercê de comportamentos que temos, alimentares, e falta de exercício, tabaco, etc., acabamos por acelerar esse processo de envelhecimento das artérias. E num dado momento pode acontecer que se forme um coágulo dentro de uma das artérias que oclui a artéria e então dá-se um infarto do miocárdio. Portanto, resulta da oclusão de uma artéria do coração. Há forma de prevenir? É isso tudo que eu lhe disse. É o nosso estilo de vida, a alimentação, o exercício físico. E sobretudo, não fumar. Quais são os sintomas mais típicos? Isso é muito importante. É importante reconhecer os sintomas, que é a campanha que nós estamos a realizar, que é não perca tempo, salve uma vida, está sobretudo sobre isso. Uma dor no peito, uma dor habitualmente forte, às vezes descrita como um aperto, um peso, que pode irradiar para as costas, para os braços, às vezes mesmo para o queixo. E pode ser acompanhada por náuseas e vómitos. Face a estes sintomas, e sobretudo se a dor se prolonga e não passa rapidamente, é suspeitar a presença do infarto e de pedir ajuda. Então o que é que a pessoa deve fazer, caso suspeite? Eu vou dizer o que deve fazer e o que não deve fazer. O que não deve fazer, mesmo que suspeite o infarto, é dirigir-se pelos seus próprios meios a um hospital. Porquê? Porque há hospitais que são especializados em tratar infartos. E a pessoa, quando vai pelos seus próprios meios para um hospital, pode entrar num hospital que não é especializado no infarto. E depois vai perder muito tempo para ser transferido para um hospital especializado. O que é que deve fazer? É ligar para o 112. O 112, no fundo, a pessoa quando liga para o 112, liga para o INEM, tem acesso a um sistema nacional que leva o doente, transporta o doente diretamente para os hospitais especializados no tratamento do infarto. No caso da área de emergência do Conselho de Seixal, o Hospital Garcia de Horta é um desses hospitais especializados? Exatamente, o Hospital Garcia de Horta é um hospital da Via Verde Coronária, tem um serviço 24 horas permanente para tratar o infarto agudo do miocárdio. Portanto, de qualquer das formas, é de evitar ir diretamente para o hospital. Mesmo estando próximo do hospital, deve-se chamar o INEM e depois o INEM orienta para o hospital. Porque o INEM contacta diretamente com o cardiologia de serviço, que prepara logo a sala onde se realiza este tratamento, que é uma sala especial, é uma equipa especial, e a pessoa vai diretamente para a sala e é logo tratada. E o que o tempo conta muito. À medida que o tempo passa, a mortalidade e a morbilidade aumentam muito. Qual é o papel da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular nesta área? A Associação Portuguesa tem um papel importante, que é um projeto europeu, que é o Stent for Life, que exatamente visa reduzir a mortalidade na Europa por infarto agudo do miocárdio. E a Associação Portuguesa de Cardiologia está a conduzir esta campanha, Não Perca Tempo, Salve Uma Vida, exatamente para alertar a população para o que deve fazer. Nós temos dados nacionais que mostram que apenas uma minoria das pessoas com infarto em Portugal liga para o 112. Por outro lado, fazem-no muito tarde, levam cerca de 2 horas entre o início dos sintomas até pedirem ajuda, é muito. Se a pessoa tiver com uma dor como aquela que eu descrevi, não deve passar mais do que 5 minutos. E depois fazem muitas vezes a forma errada, que é ir pelos próprios meios para um hospital. E quando vão para um hospital que não é especializado a tratar o infarto, o tempo entre a transferência também é muito elevado. Chega a levar 2 horas. E, portanto, todo este tempo somado é muito. E quanto mais tempo leva, maior é a mortalidade por infarto. Se o doente for tratado logo de início, a mortalidade é muito baixa e a recuperação é quase completa. Se demorar muito tempo, não. a sobrevida é muito menor. As pessoas que sobrevivem a um infarto, que consequências é que depois se refletem no seu dia-a-dia? Isto é fácil de perceber. O infarto resulta da oclusão de uma artéria do coração. Se nós abrirmos a artéria imediatamente, praticamente nenhuma célula do coração é afetada e todas recuperam. À medida que o tempo passa, as células do coração vão morrendo porque não estão irrigadas, não recebem oxigênio. E, portanto, se a pessoa começar com um infarto, só for tratada 6 ou 12 horas depois, grande parte das células que eram irrigadas por essa artéria não vão recuperar. E, portanto, o coração fica mais fraquinho, além de aumentar a mortalidade imediata, aumenta muito. Ter uma ideia, por cada 15 minutos que nós ganhamos, são menos 6 pessoas que morrem em cada 1000 que sofrem de infarto. Mas mesmo os que não morrem, se forem tratados muito tarde, o coração fica muito mais debilitado. Vai diminuir-lhe quer a esperança de vida, quer a capacidade de ter uma vida normal. Portanto, quanto mais cedo, melhor. Por isso é que não perca tempo, salve uma vida. Todos os minutos contam. Alerta para prevenir e saber identificar o infarto agudo do miocárdio. O objetivo é que não perca tempo e salve uma vida. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Na próxima semana, regressamos para falar sobre uma noite solidária que se vai realizar em breve no Seixal. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.